inteiro. Vem aí, tamanduá. Avisa o formigueiro. Vem aí, tamanduá. Avisa o formigueiro. Vem aí, tamanduá. Avisa o formigueiro. Vem aí, tamanduá. Pra começo de conversa, tão com grande e pouca pressa. Nego quebra a dentadura, mas não larga a rapadura. Nego mama e se arruma, se vence e se acostuma. Hoje em dia está difícil acabar com esse ofício. Oh, oh, oh. Nossos ouvidos, pra cobrir nosso gemido. Quando acaba o batuque, aparece outro truque, aparece outro milagre, do jeito que a gente sabe. Oh, oh, oh, do jeito que a gente sabe. Oh, oh, oh, do jeito que a gente sabe. Tanto remédio, se tá todo mundo bem.